3517. Alma 997, and maintain flight level 050, my arrival, turn 8209. Roger, down to 050, my arrival, 1019, ground 997. Direita, confirma o local de estacionamento. Ciente, ingressa na Alfa e aguarda antes da Juliette para cruzar o Pátio 1. Papa Romeu, Serra, até modelo. Alfa vai aguardar para a Juliette. 3153 já vai iniciar ou okay, já está iniciando. Chame pronto com o táxi. Afirmo, azul 4040. Número 2, aguarde para o curso. Tá bom, só pra avisar o mecânico aqui, obrigado. 3517. 3517, autorizado decolar, 160 grau 099. Autorizado decolar de 90, 3517. Maintain my arrival. Roger, maintain my arrival, 099. Romeu Serra Tango Delta, autorizado cruzamento do Pátio 1. Pode cruzar, ingressa na Lima, Mike, reporta na Quebec para cruzar 17. Ingresso, Juliette, Pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, para cruzamento. 3517, decolou 58, chame o controle, 120.8. 120.8, até 3517, bom dia. Bom dia. Clear, avoid weather. Calm, finish for the captain. My arrival. Roger. Salvador, bom dia. O 3517, eu no 1400 pés. Arbor Elefa 360. 3517, suba aí, mantém o nível de voo 360, via Arbor. 360 via Arbor, quando possível ele é a falta 3597. Para o táxi 3153, táxi 53 a bordo, 3590 na pista. Os 3 a bordo, Campinas. 153 Campinas 340. Gente, livre táxi no ponto de espera, transferência para a torre. Táxi, ponto de espera, Livre ingresso e cruzamento até o estacionamento. Papa Romeu, Serra Tango Delta, bom dia. Pronto, autorizado, decolar. 160 grau, 069. 4 quilômetros, autorizado, decolar, tá 3130. 9970, dirigida autorizada até o nível de voo 050, chegada a Mari, 1019. 050 na Mari, 1019, na graça, certo. Geral 9972, isso não me entende. 1000 feet, explanation 09. Confirm, descent 2000 feet, direction 09, geral 9972. Captain Marie, calm report, calm report, after deviation. Roger, geral 9972, down to 2000 feet. Salvador 120.8, tower 118.905, squawk 5571, Europa 083. Only a correction, departure will be Dael and Leda and Motiva. Okay, after departure Dael, Leda and Motiva, Europa 083. That's correct, call me ready to start and push back. We're ready for push on Star Europa 083. Start up and push back approved. Call me ready to taxi. Europa 083. Push on Star approved. Call in for taxi Europa 083. What was your flight heading? Do not intercept. Turn right heading 070. Clear ILS approach. Come establish localizer course 109 with Senator. Roger, right turn 070, call 7, 099972. Tá, 3153, decolou 03, chame o controle 120, decimal 8. 3153, chame o 03. Solicitando 3153, decolou. Tá, 3153, acione o transponder na posição normal. Informação ponto, 0. A cargo 6570, descida autorizada até o nível de voo 06200, chegada Mari. Chegada Mari, Zé, descida até o 060, a cargo 6570. 3153, contato radar. Suba e mantém o nível de voo 360 via Dael. 360 via Dael, 3153. Então, 3517, chame Recife. Frequência 126.0. Recife 126.0, bom dia, tá 3657. Azul 4040, autorizado a decolar. 160 grau 08 nós. Salvador, Oceanair 6225. Autorização de tráfego para Brasília, nível 360. Oceanair 6225, autorizado. Corrijo, aguarde autorização para Brasília. Certo, agora. Salvador Europa 083, ready to taxi. Taxi approved until rolling point, runway 10, via Indian Alpha, Europa 083. Taxi via Indian Alpha, rolling point runway 10, Europa 083. Taxi localizador 2019. Dash 2000, livre com o IRF down 09, acessando a comissão. Azul 4040, decolou 07, chame controle 120, decolou 8. Controle 208, azul 4040, bom dia. Bom dia. Né, 6225, confirme o nível para Brasília. Nível 360. 10. Tráfego Salvador, azul 4201, bom dia. Zero contato radar na decolagem, ascensão 360 via saída árvore. Para o 360 via saída árvore, azul 4040. Em rota do plano de voo autorizado, saída da Euleda, pós-mótiva, curva direita, controle 120.8, torre 118.95, transponda 5003. Sente autorizado nível 340, Campinas, decola pista 10, da El, Leda, Mótima, conforme rota, transponder 5003, 308 controle, azul 4201, 289. Planejamento correto, chama pronto, funcionamento e puxa. Já chamamos. Tráfico, bom dia, Oceanair 6211. Oceanair 6211, prossiga. Autorização 320, Galeão. Oceanair 6211, pré-autorizado nível 360, conforme rota do plano. Após decolagem, curva direita, saída da Euleda após Irume. Controle 120.8, torre 18.95, transponder 5005. Azul 4040, está livre de desvio, reporte ao término. Forme por quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas, senhor. Após, reportará a regressão da rota azul 4040. Rua 240, aí? É, no momento 215. Gente, ao término, informe-nos para a orientação em função de tráfego ao sudoeste. 4040, mais 250, retornando. A regressão da rota, autorizaria a porta de arco para o azul 4040. Rua Elefa 4040. Elefa, melhor ainda, 4040, obrigado. Tri. Roma 03, ready for departure. Tower 18.95. Cargo 6570, desça e mantém nível de voo 050, chegada Mare 1019. 050, chegada Mare 1019, 6570. Europa 03, clear to line up and maintain. Line up and maintain runway 10, Europa 03. Sideral 9972 on the ground at 11, leaving the runway next to the right, via Alpha and Kilo Apron 3. Roger, runway 15, set. Alpha, Kilo, Apron 3, Sideral 9972, good day. Oceanair 6225. 6225. Que o Centro Recife não tem o seu plano, poderia verificar com a outra companhia? Ok, eu farei. Geral 9970, desça para correção, chame torre 1895. 2950. Dado final IVS, reporte estabilidade. 2000 com 1019, autorizado LS, decepciona 0, reportará estabilidade. Nossa carga 6570. Zero 83 Airborne at 13, contact Salvador, departure 120 decimal 8, bye bye. Passo 08, bye bye, obrigado. 083. Guia Europa 083. Europa 083, radar contact, climb Chuvas level 360 via dial departure. Terminal for level 360 via dial departure, Europa 083. 60 graus 089. Pouso autorizado na 10, 99, 70. Pouso 970, eu falo que está molhado. Sente, André. O 4040 chama centro Recife 126 decimal 0. Recife agora 260, azul 4040, mas é. Na escuta. Na escuta, 225. Quanto conta? Alto. Autorizado Brasília, nível 380, via pêndulo 197. Da coluna 0, curva direita, perfil de saída fora, após elefa. Aciona transponder 5002, controle 120, decimal 8. 380, aprovado para Brasília. É, sim, o pêndulo 197. Cota 10, curva direita, arbore elefa. 5002, transponder 1208, controle. Correto, chama pronta. Enter. Azul 4201, né? O solo. O 4201. Afirmo, qual é o estimado para iniciar o push? Aí, 5 minutos. Ok, de 4-0 autorização e reporta novamente totalmente para você. É, a gente não havia solicitado o pushback. Ok, thanks. miles. This is the vehicle, Alpha 083, report on final. Okay, the issue approved or call you back on route. Good morning, Go 1865 with Fox Trot, Rio Brasil. Salve Salvador, é o Papa Romeo, Mike Yankee Papá. Posição remota 14, solicito autorização de reboque para a posição de número 8 no pátio principal. Bravo, Alfa, Vitor. Yes, after mission to Puba, Papa Uniform Bravo Alfa Victor. Responsor, 1865, call ground to copy 121, this small one. 1211. Delivery, good morning, Go 1665, Foxtrot, Rio Brasil. Abilizado, Linha 577. Também 570, Torre, 1-1895. 18-15, Linha 570. 1-1895. 95. Cargo 6570, final baixada da base visual. Cargo 6570, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 109, pista molhada, chove no último terço da pista, chuva leve. Acidente 6570, pouso autorizado, pista 10. Go 1865, right, copy. Ready to copy, go 1865. 1865, Great Brazilian Flight Level 360 via Pezulu 17, then accord your flight plan route. Take off runway 10, after take off right turning, departure is abort and alpha position. Scroll code is 5020 and departure control 120.80. Brasília, flight level 360, take off runway 10, turn right, Arbor and Eva, upper the low 17, via route plan, fog 5020, control on 10080, go 1865. I'd like to recommend it for setup and push, go 1865. I'll call you for push, we are on. On jetway number 4, go 1865. Roger. Cargo 6570 no salão 22, taxi Fox Trot Controle solo 121 décimo 1. Ótimo, 21 só. Capta minha 570, lembrando a sua escolha. Viaça, cargo 6570. Tarde autorizado via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7, 6570. I'm 3325 for the passenger, I'm 3, good day. Bom dia, Gol 1963, informação Fox, autorização para o Galeão. Fox 63, a informação é curso hotel, mantém escuta agora. Ok, a sua escuta 1963. Gente, o número 2 aguarda. Paulo Salvador, o Papa Romeu, Mike Yang, Papá. Poderia nos dar um estimado aí para iniciarmos esse negócio? Ok, só um minutinho. Azul 4201, na escuta. Mike, quem foi pode autorizado iniciar a chamada ao término? Confirmando o portão 8? Afirmo. Ok, então, reporta finalizando. Iniciando, informo no término. Azul 4201. Estacionamento Azul 4201, posição 9. Gente, mantenha a posição e aguarda. Vai bater. Já está pronto para o pushback de acionamento no 963, no 612. Pronto, 63, 963? Prossiga. É, está no 6. Pronto para pushback e acionamento. Ok, voo no 963 autorizado, portão 62 inicial push, está pronto a cópia? Prossiga. Galeão autorizado, 360. Decolagem pistão na zero, curva à direita. Perfil de saída da El Leda. Após o DCT Irume, intercepte até November 857, voo conforme a rota. 5093, controle 12080. Ok, 360 para o Galeão. Decolando a 1-0, primeira curva à direita da El Leda Irume, após o intercepto pelo November 857. 5013 transponder, 208 controle. 1963 iniciando então o pushback na 62. Protegimento correto, chama pronto para o time, com 1963. Chama lá. Puxa só no metro 4201. Gente, aguarda do 4201. Tem previsão 4201, tá? Mais um minuto. Salvador, Xané 6225, tá na posição 7, estacionamento. Aguarde, Xané 625. Aguarde, Xané 625. Qual que tem a seja previsto? Voo 093. Tá pronto, qual é o voo 093? Tá pronto, voo 093. Confins, autorizado, 360. Decolagem pistão na zero, curva direita. Perfil de saída, agora Lefa. Após a Lefa, prossiga via rota do plano de voo. Aciona transponder 5014, controle 120, decimal 80. 310, decolada 10, curva direita, árvore 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Prossiga, 4201. Autorizado, portão 9, chama pro táxi. Autorizado, 4201, chama o táxi. Azul 2775, atendente, por favor. Onde ficou, 75? Voo 963 para o táxi, alterno na Campinas, 3 horas e 45, 176 a bordo. Para a chegada à margem, reporta no Delos de Tito. Voo e táxi 2775, já no Delos de Tito. 019. Pátio Índia, ponto 0895, 1019, o 9963. Obrigado, bom dia. Fala, Xané 62, eu não vou. Prossiga. Ok, se não se tem que pronto. Gente, aguarda, Xané 62, eu não vou. Tráfico na posição de 10 horas, é 5.8 milhas, um Alfa Tango 72, mantendo nível de voo no 50. Ciente, o 27 ativo, a gente vai segui-lo. A intenção que foi ultrapassa o tráfego. É. Ele tá na nossa frente, deixa ele na frente, eu vou reduzir um pouquinho aqui e vou descer lá atrás dele. Gente, ele tem redução para o 2509, deixa até o 160. Eu aqui, eu vou descer até o 60, vou reduzir um pouquinho aqui, tô seguindo o nosso colega aí. Azul, passa 958. contato radar 51 milhas, sudoeste do VR de Salvador, voa na proa de ITAP para a chegada Mari, reporte em Deus Descida. Boa na presente ITAP, também já descida, do Plano 95. O 2775 do autorizado proa de Mari. O 2775, sabe que tomar seu proa de ITAP, eu vou reduzir aqui para 140 nós para dar espaçamento. Funcionamento 2D. 58, desça para o nível de voo 050. 050 na proa de ETAP, agilizando para o companheiro. Gente, o azul 2775 na proa de Mari, desça para o 060. Firma aquilo, na proa de Mari 060, 2775. Bom dia, voo 963, ponto 0, dono 0. Voo 963, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 60 graus, 149. Alinha e decola, dono 0, 963. Voli Salvador, bom dia, voo 649, informação hotel. Voo 1649, autorizado a chegada ponto desse pai 4 no pé com ajuste no 019. Solo 093 instruções para o táxi, autonomia de 3 horas, Senado Campinas, POB de 169. Antigão 1093, atende ao tráfego da Avianca, finalizando o pushback no portão 7, após o mesmo prossiga via Fatinda, ponto de para Chimeturri, 1935, ajuste na 019. Ativa. Avianca, pátio 2295.0. Ground go 1865, jetway number 4, request pushback and turn up. Change my position. Okay. 4201, autorizado aliar e manter pista no 0. Aliar e manter pista no 0, azul 4201. 1963, decolada aos 36, controle Salvador 120 décima 8. 308, obrigado, bom dia. Prosseguindo devagarinho. Estou autorizado até o 060, 2775. 060, 2775. Qual é a minha capacidade do passar 5 para a direta toda? Autorizado, azul 4958. Bom dia, Tuduna, agradeço, azul 4958. 1895, Xanana, 225. 963, contato radar, vou para 360, via Feira da El. 360, via da El, 963. Is it possible to start to land in at this position and then push back? Okay, come on, for that, wait for push. Roger, we'll call you back for push. Dois, um, um, no POB 168, 3 horas e 30 alternativas com pista. Alfa Lambda Bravo Delta 1963. Autorizado. Muito obrigado. Azul 4201, decolagem autorizada, pista no zero, vento 160 graus, 139. Livre decolagem, 4201. Salvador, Oceania 6225, ponte para plano. Oceania 6225, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali, mantém no zero, Oceania 6225. Pesino 1, via Índia, você espera 1, 9, 2, 9, 5, ajuste na 0, 9, bom voo. Via Índia, 6, 9, 5, 4, 0, obrigado, 19. Estou rodando 9, azul, 4, 4, 8. Do 4201, decolado aos 3, 9, controle Salvador, 1, 2, 0, 10, 8. 2, 0, 8, 4, 3, 0, 1. Controle Salvador, Azul 4201, mil pés, Dael, Leda Monte. Azul 4201, contato radar, Sufado 340, via saída Dael. 340, Dael, Azul 4201. Oceania 6225, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 109. Livre decolagem da 10, Oceania 6225. Justo 019, tem que 6225, decolado alto 42, controle Salvador 120 decimal 8. 120 decimal 8, Oceania 6225, boa. Controle Salvador, bom dia, Oceania 6225, perfil da Arbor Eleva. Oceania 6225, contato radar, sou para o 380, via sair da Arbor. Ok, 380, Arbor. 2775, emitir redução para 2109, tráfego acidente com 200. 2109, reduzindo 2775. Azul 4958, vai interceptando a localização. Azul 4958, completa com a torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, azul 4958. Observou azul 4958? Azul 4958, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, informa o pista molhada. Pete aguardando autorização, paciente, o azul 4958. Solo Salvador, bom dia, o Golf, Golf Romeo, solicitando reboque, posição 2 Lima, pátio 3, para posição 2 do pátio 1. Bono 963, chama sacrifício no 33, decimal 25. 3325, 963. Obrigado, bom dia. Atingi 3.2775. Para 2.000 pés, reporte estabilizado, o azul 2.775. 2.000, estabilizando o lock, agora é o 2.775. Seta com a torre, 1.1895, bom pouso. 2.875, grato, bom dia. Teste com o leve pouso, azul 4.950. Torre de Salvador, bom dia, azul 2.775, na sua escuta, já estabilizado no lock. Azul 2775, bom dia. Número 2 na sequência, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continua, 75. Branco, quantas milhas? Possibilidade de voar direto ao arbor? Tá autorizado direto ao arbor, 625. Ok, voando direto ao arbor, é o ideal para o desvio. Obrigado. Salvador, bom dia, é o Golfo, Golfo Romeu, solicitando reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 6. Autoridade, senhor Terno. Obrigado. Número 49, desce para 2.000 pés, autorizado final, reporta estabilizado. 2.000, reportará estabilizado. Azul 4201, chama Centro Recife, 133, decimal 25. Recife 3325, boa, 4201. Rio 5975, pronto, cópia. Pronto. Rio 5975, autorizado Fortaleza, nível 350, via peso 119. Da cola pistão a zero, curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Fruti, aciona 5051, controle 120, decimal 80. 350 autorizado, via peso 119, da cola 110, curva à esquerda, saída Momo, Fruti. 5051, responde 208, contra a Rio 5957. Corretinho, pronto. Amarelo. Alô, azul 4958, segurança escuta. 4958, via Alfa, mantém antes daquilo. Azul 4958. Alfa, mantém antes daquilo, azul 4958. Polo Salvador, bom dia, Mike X e Charlie. Prossiga. Pista no zero. Aqui é X-Ray Charles, está aqui no Pátio 3, posição 2 Romeu. Solicita autorização para rebocar a aeronave para o Pátio 1, no posição 9. Gente, aguarda. Ok, aguarda. Do 2775 no solo 48, direita, taxi Delta, controle solo no 21 decimal 1. Delta, chama 21. Do 4958, tentando o tráfego da Gol. Em reboque, está autorizado a ingressar via Kilo, posição 1 Lima, parte 3. Kilo 1 Lima, está sendo tráfego no parte 3, azul 4. Fala, Salvador, bom dia, azul 2775, livrou de alta, 6 contra. Bom dia, azul 2775. Observe o tráfego da companhia, prossiga após via Alfa Kilo, parte 3, posição 1 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 1 Romeu, segue o tráfego da companhia, 2775. Decolagem 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Gol 1-6-4-9, estabilizado. Gol 1-6-4-9, torre 1-1-8-9-5. 0-9-3-4-5-0, controle Salvador 1-0-8. 2-0-8, boa. Controle, bom dia, Gol 093, decolou. Gol 1093, contato radar, subiu para o 360, via Cedarbo. Cedarbo, subindo para o 360, 1093. Bom, no meu canal ainda não há escuta de controle. Ah, obrigado. O que que sai, Thiago, na escuta? Empate travado. Bom, no 649, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 099, pista molhada. Vive, pouso, voo, no 649. Fazer reporte, reportado na entrada do parque 3. Tá tirando, obrigado. Golf, Golf Romeo, na escuta. Golf, Romeo, na escuta. Confirmando a posição, é meia dúzia? Posição meia dúzia, positivo. Tem, gente. Obrigado. Afirmo. Após passagem do mesmo autorizado, alinhar e manter pista no zero. Após passagem da nave nacional, alinhar e manter na zero, meia dúzia, não. Ligou no 649, confirma o vento? 1970 graus 089. Graças. Tower, good morning, Gol 1865. Gol 1865, maintain holding point. Maintain holding point, Gol 1865. Meia, quatro, nove, no solo 5-4, direita, taxi, Foxtrot, controle solo, 1-2-1, décima 1. Direita, Foxtrot, solo 2, 1-1, agora 6-4-9. Alô, bom dia, quando 6-4-9, ligou, na Foxtrot. 0 grau, 0-8-9. Solo Rio 5973, autorização 330, Recife. Deve ser estado Rio 5973? 330. Ok, agora a coordenação. Clear to line up and wait, runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, go 1865. Gol 5973, cópia. Gol 5973, autorizado Recife, nível 330, GPS 17, decolagem pista 1-0. Após a decolagem, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama após